Então, papai, gol, contato radar sobre o 080 na saída da árvore. Subindo para o 080, liberado da recepção. Parte principal, Índia e Alfa, ponto espera 118.6, ajuste 1-0, 1-5, bom voo, boa tarde, voo 755. Confirma, Guardião. Sente. O tiro 3190, torre agora 118.6, bom posto. Obrigado, boa tarde. Gol no 601, no acidente de estação, desce ao nível 050, chegada bom. 2050, bom. Boa tarde, São 310, vento no 20, grau 89, altímetro no 05, aguarde pista livre. 3720, solo azul no 1, livre à direita, solo 121, decimal 9. 19, boa. Boa tarde, ali 6720, livrou na pista. 20 graus, 89. Vai ser gravado, vou colocar o zero. 288, obrigado. Gol 1925, Recife agora 288, secundário 260, bom voo. 288, 260, obrigado. Guardião 02, na escuta. Siga aqui, Lost Alpha. Voo 1 no mil pés, condições visuais, liga a frequência para a coordenação, bom voo. O 755, visual com Airbus Nacional. Faz passagem do Airbus Batalha, mantenho no zero. Boa tarde, copia o 380 Brasília. Copia. 3567 Brasília, nível 380 está autorizado, pelo Zulu 17 Aerovia, decolada 10, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5537, controle 119, decimal 8. Correta 3567 no portão 11, portão 11, chame pronto. Segundo voltando 3945, 605 para o presidente. Ingresso da aeronave, está liberando agora a Juliette, o Boeing da Webjet. Vai parquear no portão 04, aposta livre no 05, chame táxi, está 3145. 09 da Webjet, portão 04, vai enviar, chamar na próxima. Zero, solo 1-4, livre direita, solo 1-2, 1 decimal 9. Decimal 9. Egípcio 415, Filhéus, confirma o nível solicitado. 4-0. Tá pronto, cópia? Negativo. Egípcio 415, Filhéus, autorizado, nível 140, via Golf 677, decolada 10, curva à direita na subida Coral. Aciona 0275, controle 119.8. 140, Golf 677, decolada 10, curva à direita, saída Coral, 0275, transponder, 19.8, já confirma o transponder? 0275. Correto, 35415, no pátio 3, chame pronto. No 09, o gol no 077, está autorizado, chame táxi. Boa, 390, lembrou. Boa tarde, 390, via Alfa, repórter antes da Juliette para ingresso. Alfa, repórter antes da Juliette. Guardião 02, passando através de Pituaçu, Torre 118, venha com pouco. Diga, Romeu, fica bravo. Do Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Pituaçu, Guardião do Litoral, Guardião do Salvador, Pouso, Fábio. Vicente da presente segue para o pátio do Graer, é parte final de 2 milhas. Reporta na sua vez. Gol no 755, decolada 116, chame controle 19.8, bom voo. 19.8, obrigado, bom trabalho. Controle, boa tarde, jogou no 755. Contato radar, sobe ao 360, saída da El. Da El, 360, 55. O Márcio Cabral está confirmando destino Costa Azul, vai decolar do... do PAT 5, aí se encontra no PAT 5, vai decolar da 17. O grupo Zulu autorizado, Costa Azul, 500 pés, decola da 17, direita, corredor Axé, via litoral. Aciona 0165, controle 119.8, torre 119.8.62. Inicialmente decolando com o controle do litoral, aguardando a liberação do controle, Romeu Oscar Bravo. É, confirme pessoas a bordo. 218.6, acionamento táxi e decolagem, ajustando 0.5, tem um bom voo e boa tarde, Romeu Oscar Bravo. 9.0, ingressa Juliette, observando a finalização do pushback do Airbus da companhia na saída do pátio 3, ingressa com segurança, portão 05, está 3190. Para o 0. Guardião 02 da presente segue aqui para o Graer, reporte final de uma milha. Guardião 02, sim. Vai fazer essa prova inicialmente para evitar uma formação gente. 102 avistado, vento no 20 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5, reparte solo controlado. Solo controlado, 86, ajuste no 0 no 5. Bom voo, boa tarde, tá 3145. Ideal com 0386 para 3145, graças a Deus, bom trabalho. Comente. Colinha 90 Alfa, na bola rotatória, de volta com campo. Positivo, chama a torre, 118-6, bom voo. 1986, grato. 176, voo, autonomia 3:46, alternando cabina. Tá confirmando o PLB, 176. Afirmo. Parte principal, Índia e Alfa, número 2 no ponto espera. Quando pronto, torre 1-86, ajuste no 0, no 5, bom voo e boa tarde, vou no 077. Índia, Alfa, ponto espera, parte número 2, 186, grato na 077, boa tarde. Siga. Panabata. Sente de gritar que chama para ingresso. Sente o momento ficar bravo, a linha decola de mediano. Do Ronaldo ficar bravo, a linha decola da 17, vento 120 graus com 8 nós. É. 102, falou os 21 na frequência livre. Gente, decolado aos 2-1, aguarde transferência para o controle. Alô. Romeu 01-2000, livre LS, reposto estabilizado. 2000, reportaria estabilizado LS, igual no 601. Whisky 58, decolado 1-0, com curva esquerda após a decolagem na subida Puca, transição Caju. Aciona 5535, controle 119, decimal 8. Com 2 a bordo, Ronaldo Cabral. Positivo, 2 a bordo, para o Costa Azul, reporta. Acabou. Chame pronto, pushback. November Alpha, livre pouso na 17, vento no 20 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso no 7, November Alpha. 2, 0, chegada a mais. Desce para o 050, a identificação, chegada a mare. Estou autorizado, a Duna da presença. Duna, 0, 5, 0, 5. 255 Recife agora, 1251, secundário 1-3-3-2-5, bom voo. Confirmando, 7-5. Recife, 1251, secundária 3-3-2-5, bom voo. 251-3-3-2-5, obrigado. Pesou ILS, bom no 601. Positivo no 601, no Torre agora, 118-6, bom pouso. Sim, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, gol no 601, 2 milhas e meia de externo, sinal ILS. Gente, no 601, reporte externo. Peraí. Tarde no 077, mantenha o ponto de espera. Via Peruísque 58, decolada 10, curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5534, controle 119.8. Ano externo, bateu travado, gol no 601. Bom, no 601, livre pouso na 10, vento no 30 graus com 89, altímetro no 05. Autorizado pouso, estou no 0, bom no 601. 3145, decolado aos 26, time controle 119.8, bom voo. Câmara 1198 com controle, está 3145, grau ponto guarda. Salvador, cordial, TAN 3145, passando 1500 para o 380, perfil Dial. 145, contato, radar sobre o 380, saída Dial, cruzar 2000 direto Leda. 2000 direto Leda, vai subir para o 380, TAN 3145. Dois no meio do 2. 77, usou o canal 9 da companhia na final. Sente a prestação do banho da companhia na final, a linha mantém no 0. Passagem do trânsito, mantém no 0, 0, 0. 2, prossiga. Portou de Guarana, provinciano, 368, 10 de Duna. Autorizado 368, no meu, no 2, descendo para 2500, ajuste no 0, no 5. 2500, na provinciano, 368, no 0, no 5, obrigado. Tá livre, chame táxi. Fala os 28, liga à direita, só 121, decimal 9. Fala os 29, igual no 60. Fala o Salvador, gol 601. 601, boa tarde, via Alfa. E reporte antes da Juliette para ingresso. Reporte antes da Juliette. É 143-1298. Gente, a sua identificação, 143, descendo para o 050, chegada é a bom? Papa Tango Oscar, Papa Golf, controle. Agora com o centro Recife, frequência 1288, secundário 1260, bom voo. Decolado aos 30, chão controle 19 decimal 8, bom voo. 19, obrigado. Entregou da 710, 77 decolando suas coisas. Certo acionamento, 35415, parte 3, muito boa noite. Leda. Israel. Leda, 2000, voo 077. Não, tá escrito. Antes da Juliette, Bono 601. Prossegue Juliette, portão 07, Bono 601, agilizando. Portão 07, Bono 601. Boa noite, como é, por gentileza, poderia repetir os dados, por gentileza? Claro, vamos por dados do voo número 7, a bordo 3, alterna novamente. Copiado, grato. Táxi autorizado via pátio principal, Índia e Alfa. Considero a chamar torre 1186, ajusta no 015 e fica atento apenas ao bang da companhia que vai parquear no portão 07. O mesmo já está próximo ao portão 07, a porta está livre para prosseguir, Índia e Alfa, 1186 torre. Tenha um bom voo e boa tarde, boa noite, como é. Aguarde autorização, previsão de mais 2 a 3 minutos. Número 2, autorizado ao final do EDS e o ISC, reporta na final. Número 2. Boa, 12273, acione identificação, desce ao 06070, chegada é a Ponte, na rua de Alagoinha. Pelo da presente. Três, agora com o centro Recife, 1251, secundária 3325, bom voo. 415, táxi autorizado, pátio 3, após pátio principal, segunda direita via Indy Alpha, segue o bang da Gol. Número 2 no ponto de espera, quando pronto, torre 1186, ajuste no 015, bom voo e boa tarde. Segundo Boeing, na Indy Alpha, camará 186 no ponto de espera, boa tarde. tarde, noite 56, a linha decola da 10, vento 10 graus com 7 nós. Localizador, tem a pista ali, chegou no meio no 2. Meti no meio no 2, torre agora 118 mesmo, pouso. Pela 118 mesmo, obrigado. Quatro 206, está autorizado no 03, chame táxi. Decolada aos 36, chame controle 19.8, bom voo. 19.8, boa. Ligou 956, decola. 956, contato radar 390, até a saída PUCA. 390 na PUCA, 956. 415, livre decolar da 10, vento 10 graus com 7 nós. No 5, livre decolar da 10, vento 10 graus com 7 nós. No 4333, ajuste no 095. Meia dúzia de nós, altímetro no 095, aguarde pista livre. 095, aguardando pista livre, igual no 692. Ninguém Alfa, ponte espera, torre no 86, ajuste no 015, bom voo, boa noite, azul 4206. 0, vento 10 graus com meia dúzia de nós. Vento autorizado, pouso, pistão no 0, no meio, no 2. 354, no 5, decolado 38, chame controle 1, na décima 8, bom voo. 98, boa noite. Boa tarde, são 3894, acende a identificação, desce ao nível 060, chegada Mari. Autorizado ITAP, 3894. Salvador, boa tarde, 3545. Boa, 5495, contato radar 140, saída Coral. Possibilidade de dar presente direto coral? Autorizado.